como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a Commons Baby, música espectacular para ouvidos sen domesticar. Esta vai ser a última emisión de Commons Baby como foi até hoxe. O que veña despois está por ver. Comezamos. Se queres descubrir mais, visita podgalego.org. Abrimos os coa miña proposta para a canción do verán 2011, Faire l'amour dos Metralletas Lecheras. Hacer el amor contra un tocho bravo. Hacer el amor contra un tocho bravo. Hacer el amor contra un tocho bravo. Hacer el amor contra un tocho bravo. Hacer el amor contra un tocho bravo. Hacer el amor contra un tocho bravo. Hacer el amor contra un tocho bravo. Hacer el amor contra un tocho bravo. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Commons, baby. Esta misión non ia ser así. Levaba medio feita xa antes da entrevista a Monk Turner. E tiña gañas de darlle un novo pulo a isto, mas non sempre acontecen as cousas como un quer. welcome back home. I know. What do you know? I know together we'll all come back home. We'll all come back home. We'll come home. We'll all come back home. Agora teño moito menos tempo para dedicar a escoitar todas as músicas que saen cada día. De feito, nunca tive tempo para escoitalas todas, só algunhas. Cando comecei con este proxecto hai xa máis de 3 anos e medio, había moitas menos labels e menos aínda coñecía eu. A laboura de peneirar era un chisco máis sinxela. Hoxendía medraron os sitios de referencia, blogs, netlabels, directorios, podcasts. Abranguelo todo é imposible. E máis vos tedes máis onde escoller e explorar sen a axuda de Commons Baby. Por tanto, acho que este formato está esgotado para min. What are you trying to prove to me? When you describe how much worse life can be, do you really think this will make me wanna stick around when I'm feeling down? No, no, no, only makes me want to end it all right now. Slip some cyanide in one of my drinks tonight. Come on, baby, just catch me by surprise. Yeah, just catch me by surprise. Don't call it a cry for help. Oh no, well there's nothing you can do. Oh, we both know very well. And by the way, do you believe there really is a hell? Sip some cyanide in one of my drinks tonight. Come on, baby, just catch me by surprise. Yeah, save your 2 cents for my eyes. Whistle solo. Cyanide in one of my drinks tonight. Come on, baby, just catch me by surprise. Yeah, just catch me by surprise. What are you trying to prove to me? When you describe how much worse life can be, do you really think this will make me wanna stick around? Oh, when I'm feeling down. Oh, no, no, no, it only makes me want to end it all right now. Slip some cyanide in one of my drinks tonight. Bueno, bueno, bueno, ¿cómo está? Esto es el persona conceptual Moncana y yo digo hola, Comment Baby. Coincidiu tamén que agora colaboro cun espazo Petit Commun no espectacular falangullo do curioso impertinente Miriño. Petiscos de músicas libres para ouvidos ionizados, un formato curto máis semellante a Fora de Tono no que no esquema, aínda que con músicas menos raras. E is que ese facer é máis sinxelo e cómodo, e supoño que algo por aí van ir os tiros do novo Commons Baby. Estou mesmo a plantexalo como un xeito de híbrido entre Petit Commun e o vello Areias Sonoras, renovar a sintonía de cabeceira e comprimir menos o arquivo para manter un son de mellor calidade. We más? Y eso baby. Son... No, no. Baby. Nesas imos andar nos vindeiros días anovando para non morrer. Esta misión, Fíos, foi pensada no seu momento así por algo que se está a dar con moita frecuencia cada vez máis nos net labels, que é a promoción de músicos de países distintos aos do propio selo. Conexións, fíos tan curiosos como pode ser unha banda indonesia nun net label sueco ou un grupo xaponés nun net label de Salamanca. Baby. Despois das metralletas lecheras, soáronos en orde de aparición Utidur de Islandia co tema Fisherman's Friend, lanzado no net label Bad Panda Records de Italia. Despois soaron de Italia Nicholas Falcon con Cyanide Surprise dentro do net label alemán A Records. Despois soaron Fly After de co tema The Wonder Star da Indonesia dentro do net label sueco 23 segundos, 23 seconds. E finalmente Icon Girl Pistols, xaponeses, co tema The Fall of Tokyo no net label Trastienda de Salamanca. E agora marchamos até o renacer, que igual chega antes do que pensades, o que agardades, coa ilusión de hinchar o peito de novos folgos e que todo isto, como din Malandrómena, que nos leve para diante. Camuns, vai, vai! Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Thank you. já sei, tá um galo de chate. Não vou poder vou chamar outra gente. Hoje quero fazer algo. Já tá cheio da mala de sempre. Não vou morrer, vou chamar outra gente. Hoje quero fazer algo. Não sei, quero ter um adiante. É bom mudar no primeiro trem de passe. Pra chorar em tempo bom, tocando caixa. Quando vem o remissor, vou cantar. Tá bonito com o cabrão e dá-me a de dar edita para o táxis. Ai, se o estilo dos ensinos mais sexys. Não foi de bailar que quedei no chassis. Deixa os olhos, ponho a voz de Julio Iglesias. É o mundo inteiro, parece que não se deixa. Ponho um traje que me chame senhor. A gente toda cando passa da minha cruza borda. Fúria, mariachi da ranchera de amor quente. Como o motor de um barco de vapor. Vou dizer o que penso, palavra de honor. Vou pensar o que não dizem, fazer-te o favor. De calar a tempo, de fazê-lo a tempo. De romper o tempo, de viver o meu momento. Adolescente dos 30, cruce na centro. Já cansei da merda de sempre. Não vou morrer, vou chamar outra gente. Hoje quero sofrer algo. Não sei, meu, quero ver pra diante. Já cansei da merda de sempre. Não vou morrer, vou chamar outra gente. Hoje quero fazer algo. Não sei, meu, quero ver pra diante. Vou buscar uma igreja domingo de manhã. Meter-me na primeira que deixou na moda. Colar-me na festa que a gente me deteste. Por ser este cacau que ela gosta. Correr a madrinha, a pura caipirinha. É que nos pinche na pista, cabritinha. É cada coisa este mais quentinha. Juntar as velhas todas com a penha da farinha. Pra que faga na conga, na melonga. Tanta que a pachada se estenda como a bomba. É toda a banda que venha de baranda. Pequenos serrabudos como Alfredo Landa. Baby.